agora início, Diga Lá, Ó Senhor Fado, o melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Diga Lá, Ó Senhor Fado, aqui na Rádio Antena Web. Apesar do atraso, eu, Joana Santos, estou consigo, aqui com as nossas guitarras, violas, poetas e fadistas, para ouvirmos todos juntos uma das maravilhas de Portugal, o Fado, sem qualquer dúvida. Seja então bem-vindo à nossa edição aqui na Rádio Antena Web, um programa diário de 30 minutos que todos os dias, apesar das nossas faltas, por problemas técnicos, mas que todos os dias tentamos cá estar para lhe trazer sempre mais da nossa alma portuguesa. Vamos dar início à nossa edição de hoje, aos nossos fados de hoje, mas relembro o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com para onde nos pode pedir o seu fado. Não se esqueça, peça-nos o seu fado, faça-nos chegar aquilo que quer ouvir. É um prazer enorme trazer para si aqueles que são os seus gostos, os seus pedidos, aqueles fados que lhe são especiais. Vamos então começar a nossa edição de hoje com uma recordação. Duas cartas, fado trazido por César Morgado. Logo depois, ficamos com outra recordação, Mal de Amor, na voz de Cremilde. E terminamos com um fado bem recente. Muito recente, posso dizer que muito recente mesmo. Falo de Bom Dia Amor, na voz da jovem e indescritível, fantástica e, claro, tão portuguesa, Carminho, que nos traz então este Bom Dia Amor, carta de Maria José. São estes os três primeiros fados, duas recordações e um fado mais recente, que abrem assim a nossa edição de hoje do programa Diga Lá, Ó Senhor Fado, aqui na Rádio Antena Web, sempre, sempre em português. Dois irmãos, doce origem, lutavam para a terra dele, em dois pretos distante. Enquanto em frente a virgem, a mãe rezava por ele, em orações suplicante. Thank you.

Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Será que no teu peito ainda mora aquele coração apaixonado que disse, por favor, não vás embora, que ainda existe amor para o nosso fado? Que disse, por favor, não vás embora, que ainda existe amor para o nosso fado? Será que aquela mão que me estendias no último momento dos meus passos ainda guarda o lume desses dias a correr as tuas veias para os meus braços? Ainda guarda o lume desses dias a correr das tuas veias para os meus braços. Será que o nosso quarto ainda sente aquela lua cheia de ternura que, embora minguante, era crescente no sal dos nossos corpos de loucura? Que, embora minguante, era crescente no sal dos nossos corpos de loucura. Mas sei que este mar sobre os meus pés de mansinho os meus sonhos vem beijar, me traz-me esta saudade que tu és, debruçada na janela do luar. Me traz-me esta saudade que tu és, debruçada na janela do luar. Estamos no fim da nossa edição de hoje, quinta-feira, mas voltamos amanhã, mesmo amanhã, aqui à mesma hora, à sua rádio. À uma da tarde estamos de volta para trazer mais alma portuguesa. E, claro, com grandes fadistas, grandes fados, grandes guitarras e violas, guitarradas que se vão ouvir por cá. Terminamos a nossa edição de hoje com dois fados, duas senhoras que nos trazem, então, Basta Coração, na voz de Cátia Sofia, primeira fadista, e o ponto final é posto com... aliás, é posto por Carla Pires, que nos traz Fadista Louco. São estas as duas fadistas que terminam de forma inigualável o nosso Diga Lá ao Senhor Fátios. Relembro o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então a nossa box de comentários no fim da página www.radioantenaweb.info, onde também nos pode deixar o seu pedido de fado. Faça-nos chegar aquilo que quer ouvir. Nós temos o maior gosto em trazer o que lhe faz sorrir. Voltamos então amanhã. Tenha o resto de uma ótima tarde, um resto de um ótimo dia na companhia da sua Rádio Antena Web. Nada mais é preciso. prender um coração. Uma esperança que se afaga nunca morre no repente. Quando se apaga, deixa sempre cinza quente. Uma quando se apaga, deixa sempre cinza quente. Não há nada que mais doa, nem que mais faça sofrer, do que amar uma pessoa que nem sequer nos quer ver, do que amar uma pessoa que nem sequer nos quer ver. Mais profunda, creio eu, na sentir dentro da vida um amor que já